junto, conhecer um pouco das experiências que estão sendo feitas na aproximação da geografia com a literatura e com a arte pelo Brasil afora, né? E vejamos essa riqueza que é oferecida nessa última mesa do evento, que conta com dois trabalhos que vão permitir a gente passear um pouco pela Lisboa de Fernando Pessoa e também pela Bahia de Jorge Amado, que é o trabalho que as meninas vão apresentar. Então nós vamos começar agora brincando um pouco de geografia e literatura com esses dois trabalhos, né? Vocês têm uma ordem, querem definir? Podemos começar com... Já está aqui com o Fernando Pessoa, com a Thalita. Então, para manter a mesma... as mesmas regras e normas do que foi de manhã, a gente tem 10 minutos para apresentação das duas e aí a gente abre para uma rodada de perguntas para depois fazer a mesa de encerramento, ok? Então, desde já agradeço as duas e vamos lá. Obrigada. Pode passar, acho que o nome do meu trabalho é Fragmentos da Modernidade, na prosa poética de Fernando Pessoa. Eu sou orientada pela Maria Auxiliadora, no grupo de pesquisa da produção do espaço urbano, na UFBA, assim como a Ana e a Tessiane que apresentaram hoje de manhã. Pode passar. Então, esse artigo é parte de uma... da minha dissertação, onde eu busquei aprofundar o diálogo entre geografia e literatura através da análise do espaço percebido pelo poeta português Fernando Pessoa em sua cidade natal, Lisboa. Um dos aspectos analisados por mim na dissertação foi a atmosfera moderna vivida por Pessoa enquanto inserido na paisagem lisboeta, com o objetivo de explorar mais a ideia de despersonalização do ser humano na modernidade. Eu busco refletir também sobre a forma como as questões da modernidade aparecem na vivência especial, espacial e na paisagem percebida e descrita por Pessoa. E essas questões vão estar relacionadas ao desassossego do poeta. Aí eu busco responder essas questões. Que elementos da vida moderna aparecem na paisagem percebida e no cotidiano vivido e descrito por Fernando Pessoa? Como os espaços da modernidade se constituem através das sensações do poeta? Quais são esses espaços? E como a modernidade afeta a relação entre sujeito e mundo? Aí, o porquê da escolha do livro do Desassossego. Ele é um livro escrito em prosa poética. Eu não vou nem na prosa, como o professor falou mais cedo, a poesia para estudar representações espaciais e vivências espaciais, acho que traria uma coisa mais ampla pela significação de cada palavra, né, dentro da poesia, mas eu acabei achando um desafio muito grande nos poemas e fui na prosa poética, porque ali no meio termo. Esse livro foi creditado ao heterônimo Bernardo Soares, que o Fernando Pessoa chamava de semi-heterônimo, por ser bem parecido com ele, ser o que mais tinha dele próprio, na verdade. O formato do livro me ajudou também na escolha, por ser um livro em fragmentos, e aí... a coisa da... o próprio Fernando Pessoa, em cartas para amigos, ele assume uma certa dificuldade em organizar os textos para compor um livro único. E essa dificuldade de organizar esses fragmentos, a dificuldade de manter uma prosa longa e linear, são dificuldades facilmente associadas às características do homem moderno e da modernidade. A falta de um centro, a relativização de tudo, inclusive na própria noção de relativo, o mundo reduzido a fragmentos que não formam o verdadeiro todo. E dentro desses fragmentos, o contexto urbano e as inquietações da modernidade, a descrição do cotidiano da cidade de Lisboa, aparecem o tempo todo. E aí, a frase que ele escreveu, uma umas cartas para os amigos falando da dificuldade de escrever um livro. Aí a primeira, e talvez mais óbvia, característica da modernidade no desassossego seria a paisagem urbana. E aí, citando o Fernando Pessoa, depois eu vou comentar um pouquinho essa citação. As feições da cidade renasceram do escorregar da máscara do velamento. Como se uma janela se abrisse, o dia já raiado raiou. Houve uma leve mudança nos ruídos de tudo. O sol era quente, mas ainda umidamente quente. O despertar de uma cidade, seja entre névoa ou de outro modo, é sempre para mim uma coisa mais enternecedora do que o raiar da aurora sobre os campos. Renasce muito mais, há muito mais que esperar. Uma aurora no campo faz-me bem, uma aurora na cidade bem e mal, e por isso me faz mais que bem. Amanhã do campo existe, amanhã da cidade promete. Uma faz viver, a outra faz pensar. E eu hei sempre de sentir, como os grandes malditos, que vale mais pensar do que viver. O Fernando Pessoa afirma assim, ter vivido muito mais em pensamento do que na vida, assim, se entregando propriamente dito. E aí, uns elementos que a gente pode analisar nesse fragmento, acho que pode passar. As sensações, né? Aí trazendo um pouco a fenomenologia do Merleau-Ponty, o espaço se torna subjetivo, né? E a percepção espacial que torna existente não pode se restringir ao que é visto, o corpo está todo presente. Então, através da percepção da variação de ruídos, das cores, da luminosidade e até das sensações da pele, como ele fala, que o sol de manhã está ainda se aquecendo. Ele traz essa paisagem urbana que não é só visual, mas também é sonora e é tátil. No despertar da cidade, o silêncio noturno é substituído por ruídos urbanos e a luz do sol, aos poucos, vence a névoa, alterando as cores do que se vê e a temperatura que a pele sente. E a partir também dessas sensações provocadas pela paisagem urbana, surge aí uma exaltação da cidade em relação ao campo. Aí, dialogando um pouquinho com a reflexão que a Tássia trouxe naquela rodada de perguntas, a coisa do campo e da cidade, nesse caso particular, aí, na visão do sujeito, Fernando Pessoa, ele vê a cidade como um espaço de esperança, como um espaço de múltiplas realidades e talvez por isso sem realidade nenhuma. Para o poeta, a cidade acolhe mais que a própria vida e oferece a possibilidade de isolamento. Dentro da multidão urbana, o poeta consegue se isolar mais. E o Fernando Pessoa, durante a obra dele toda, fala dessa necessidade de se isolar para escrever, mas também dentro da modernidade a contradição, né, é eterna. Ele, ao mesmo tempo que se isola, está sempre na janela olhando aquela paisagem, está sempre em trânsito para o trabalho e, enquanto em trânsito, é inserido naquela paisagem e numa busca eterna assim, por ele próprio, né? Então, a mesma substância que provoca inquietação, a coisa da vivência urbana, é também a substância que inspira o poeta. Afinal, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Aí acho que pode passar. Pode passar essa, essa eu acho interessante, que ele... Vou citar essa última aqui, só para não perder muito tempo. Ontem, por ter de tratar longe, saí do escritório às 4 horas. E às 5 tinha terminado a minha tarefa afastada. Não costumo estar nas ruas àquela hora e por isso estava numa cidade diferente. O tom lento da luz nas fronteiras usuais era de uma doçura improfícua. E os transeuntes de sempre passavam por mim na cidade ao lado, marinheiros desembarcados na espada de ontem à noite. Era ainda hora de estar aberto o escritório. Recolhia ele com um pasmo natural dos empregados de quem me havia já despedido. Então, de volta? Sim, de volta. Estava ali, livre de sentir, sozinho com os que me acompanhavam, sem que espiritualmente ali estivessem para mim. Era, de certo modo, o lar, isto é, o lugar onde não se sente. E aí, assim, essa coisa do cotidiano, da gente estar acostumado tá preso a uma rotina, e quando a gente sai dessa rotina e devia comemorar e tal, de repente a gente se sente perdido, né? Meu Deus! Essa cena ilustra bem, assim, essa correria moderna. E aí, pode passar. Ele, em vários fragmentos, fala da sensação de velocidade, e aí eu traria um pouco da coisa da visão fragmentada, dessa correria também de encontros na rua que não são encontros profundos, que são encontros de tipo, que são encontros passageiros, né, com a aceleração que faz os encontros parecerem mais desencontros. E a coisa da velocidade também, que intensifica as sensações. Aí passa mais um pouquinho. Os cafés, que são ambientes típicos da modernidade também, que são frequentados por pessoas, ele descreve todos esses espaços. Pode passar? E aí algumas considerações finais, mostrando a poesia um pouco como resistência aos tempos modernos. Quando a gente considera o artista como um sujeito de sensibilidade mais aguçada frente ao mundo, a sua manifestação em forma de arte pode ser considerada uma expressão viva do contexto histórico e social na qual foi criada, e além disso, ser vista como uma forma de resistência contra as imposições do tempo, a pressa que rouba a profundidade das coisas, do mundo, da vida e da paisagem, né? E aí, só para concluir também, a literatura como um mapa, né, do ser no mundo, através a análise é bem mais ampla. Eu peguei só um pedaço da minha dissertação para fazer esse trabalho, adaptando. Mas a literatura, para mim, ficou nítido, assim, o quanto a literatura pode mostrar não só aspectos mais objetivos e materiais, de costumes de um tempo, de um lugar, mas também essa questão, a dimensão mais existencial, né, da vivência espacial. Acho que era isso. Obrigada. Passar a palavra para Maria Lívia, eu vou chamar para compor essa mesa também o Ildevone Mendes Ferreira, que venha para cá. Ildevone tem um trabalho com Iris Maria Tomé, que também estava previsto nessa mesa, que é o trabalho sobre as paisagens geográficas de Grande Sertão Vereda. Então a gente faz uma. Vamos fazer a apresentação da Maria Lívia e depois eu passo para você, ok? É contigo, Maria Lívia. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Maria Lívia. Eu represento a Geografia, Literatura e Arte, que está sendo produzida na Universidade Federal da Bahia. E tive a satisfação de ser orientada nesse trabalho pela professora Maria Auxiliadora da Silva, uma das grandes responsáveis, na realidade, né, por essa perspectiva que associa a geografia à literatura e à arte. O meu trabalho tem como título Quincas Berro d'Água, na Geografia e Literatura, Construção da Sua Identidade Social e Produção do Espaço Urbano Soteropolitano. Bom, a pesquisa tem como proposta, obviamente, promover esse diálogo entre a geografia e a literatura, tem como texto base a obra de Jorge Amado, lançada, publicada a primeira vez em 1959, com o título de A Morte e Morte de Quincas Berro d'Água. Primeiramente, no meu trabalho, eu busquei compreender como é que essa identidade social é construída a partir dos parâmetros herdados de geração em geração na nossa sociedade e como essa identidade ela foi construída, reconstruída e remodelada, tendo como pano de fundo, como cenário também importante e que assume a condição de personagem, a cidade de Salvador, que aparece em toda a trama de uma maneira muito particular e muito especial. E isso também aparece presente nesse contexto toda a realidade econômica, social e política vivida na cidade de Salvador no final da década de 50 e década de 60. Falar um pouquinho sobre Jorge Amado rapidamente. Jorge Amado de Faria nasce em Itabuna, um município do sul da Bahia. Tem os seus primeiros estudos realizados em Ilhéus e Salvador. Torna-se em direito pela UFRJ na década de 30 e lá ele tem os primeiros contatos com a militância e com o comunismo. No decorrer da sua vida, foi exilado algumas vezes em função dessa ideologia comunista. É eleito como deputado federal mais votado na década de 40 pelo PCdoB. E depois desses exílios, ele volta e se dedica mais exclusivamente à literatura. A obra, ela fala sobre a vida de um funcionário público chamado Joaquim Soares da Cunha, que em determinado momento da sua vida se cansa da vida que levava dentro dos parâmetros estabelecidos pela sociedade, de pai de família, de funcionário público exemplar, e resolve abandonar toda essa realidade e construir uma outra identidade social, um outro modelo de vida. Ele se muda para o centro histórico de Salvador e passa a conviver com os ébrios e vagabundos daquela região. Então, os romances de Jorge, os romances de Jorge, eles sempre apresentam essa preocupação em realizar uma crítica, né, à sociedade e em valorizar sempre as classes menos abastadas, mais desfavorecidas, né, uma população mais simples da cidade da Bahia, da cidade de Salvador. Pode passar. Bom, os romances de Jorge, eles são divididos basicamente em dois momentos. O primeiro seria o romance do proletariado, onde a temática tem como a denúncia mesmo social, que acaba assumindo aí a condição de centro da narrativa. E o segundo momento é o romance de costumes, onde ocorre uma valorização, né, da sociedade baiana. E ele apresenta isso um tom, utilizando-se de um tom humorístico, mas nunca se dispersando aí da sua criticidade. Pode passar. Construção da identidade social de Quincas Berro d'Água. Rapidamente, na Idade Moderna, tanto a ociosidade quanto o trabalho são ressignificados. Então, logo, o trabalho assume a condição de elemento essencial para que esse indivíduo seja encarado de uma maneira positiva diante dessa sociedade, né? E para isso, eles contam com políticas públicas, legislações específicas e estratégias de controle. Tudo na narrativa de Jorge é concebido sob a perspectiva do duplo, né? De um lado, existe o universo da ordem, representado por Joaquim Soares da Cunha, antes de sair, né, de abandonar aquela vida, um excelente funcionário público, um excelente pai de família, uma referência. E do outro lado, representando o universo da desordem, nós temos o Quincas de Berro d'Água, né? E ao rejeitar essa lógica que o envolvia, segundo o qual o casamento, a família e todos esses padrões são os corretos, né? Acaba recusando essa lógica mesmo após a sua morte. Ratificando esse processo de construção social e da importância, construção da identidade social e da importância que a sociedade exerce nesse processo de construção, eu cito aí rapidamente uma... Pode passar. Goffman, que traz alguns conceitos relacionados a essa construção social virtual e social, que diz respeito àquilo que a sociedade espera de um determinado indivíduo e aquilo que realmente esse indivíduo tem a aparecer de acordo com os subsídios que ele encontra em bons paraísos. Né? Pode passar. Pode passar essa parte também. Eu vou ajeitar. E vou falar agora sobre Salvador, espaço de vidas de Quincas Belo D'Água. A cidade de São Salvador, a cidade da Bahia, como citada nas obras de Jorge Amado, é revelada por meio dos espaços e dos sujeitos. Suas vias, ruas, vielas, diversidade de serviços, atividades comerciais, cores, cheiros, enfim, aparecem na obra como ponto de partida para a compreensão do fenômeno. O fenômeno do personagem, né? Que se apresenta entre a vulnerabilidade trazida por meio dos estigmas sociais que são herdados e que se apresentam, e ante a resistência corporal que ele demonstra em frente às formações das cidades urbanas e dos seus códigos éticos e morais. Não vou passar essa parte da citação. Pode passar. E aqui eu falo um pouquinho sobre o processo de urbanização de Salvador no século XX, né, cuja concentração populacional no centro de Salvador, conjuntamente com a precariedade das habitações da população de baixa renda, contribui para a insalubridade das moradias e das ruas e, consequentemente, a dificuldade da circulação de pessoas e mercadorias impulsionou a ocupação de novas áreas, fazendo com que os bairros mais antigos sofressem um abandono e fossem reocupados por um outro perfil de população, uma população mais pobre, uma população mais carente. E aí eu trago a citação da Maria Auxiliadora, que ela relata justamente esse processo, né, que aconteceu na nossa cidade. O centro histórico de Salvador sofreu um processo de depreciação oriundo de sucessivas mudanças de funções, o que levou a modificar-se na sua estrutura social e econômica, porém com rugosidades expressas no seu desenho arquitetônico e urbanístico, migrando de uma inicial ocupação residencial de elite para a situação acima indicada de degradação. Temos uma foto de um desses cortiços que aparecem na obra. Amado coloca: os ruídos de uma vida pobre e intensa desenvolvendo-se pela ladeira. Mal chegavam ao terceiro andar do cortiço, onde o morto repousava após a canseira da mudança de roupa. Evidenciando esse processo, ainda no seu início, aparece o centro histórico na obra e redondezas como cenário para Quincas Belo D'Água e seus companheiros verem, né, as peripécias que são descritas no decorrer da obra. Pode passar. Os cortiços eram marcas de um passado opulento, com ostentação de riqueza explícita nos casarões e sobrados, de até 4 andares, o que contrastava com a degradação. Esses espaços foram ocupados, como eu já havia dito, por uma classe pobre, que subdividia diversas partes já esses ínfimos cômodos, cabendo um pequeno cubículo para cada família. Santos, em sua tese de doutorado, O Centro da Cidade de Salvador, lançada no mesmo ano que a obra, em 1959, fala sobre os cubículos na sua tese. Nesses cubículos não há luz, nem ar, e não existe higiene. A vida nesses cortiços é um verdadeiro inferno, e as diversas famílias que ocupam o mesmo andar se veem obrigadas a se servirem de um único banheiro e de só uma latrina. Escadas estragadas, soalhos furados, paredes sujas, tetos com goteiras formam um quadro comum a toda a zona de degradação. Pode passar. A cidade, ela condiciona e reflete mudanças, adaptações e submissão da população a um modo de vida reconhecido e considerado como urbano, o que acaba influenciando irremediavelmente a realidade dessas pessoas por intermédio do poder que essas instituições elas exercem. A deterioração das condições de vida é consequência de um sistema econômico que não distingue o indivíduo da sua força de trabalho, foge a identidade relativa à função exercida na economia e a torna inerente à existência humana. O resultado dessa dinâmica gera o esvaziamento do conceito de qualidade de vida que o homem contemporâneo tanto almeja. Miranda, 2007. E já nas considerações finais, um breve resumo do meu trabalho. A morte e morte de Quincas Belo D'Água, por meio de um processo dialético constante, apresenta dois ambientes distintos e paradoxais, né? O primeiro ambiente corresponde àquele em que o personagem é identificado com o poder, com o autoritarismo, com as regras familiares. Já em contrapartida, no segundo ambiente, a gente consegue perceber a luta pela liberdade, né? O descontrole, alguns exageros, a malandragem dos locais públicos e a manifestação dos desejos reprimidos por essa sociedade. Quincas, ele consegue desativar esse dispositivo, né? Ele subverte a grande ordem no movimento que o coloca na posição de sujeito comum, né? Autônomo, dono da sua vida, das suas escolhas, dos seus direitos, que é fruto e dotado dos direitos à individualidade, à autonomia intelectual, moral, desenvolvendo um combate contra a regulação e o controle. É isso. Muito obrigada. Passamos a Idelvone Mendes Ferreira para o trabalho das paisagens geográficas de Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. 10 minutos, tá bom? Obrigado. Peço desculpas por ter chegado atrasado à mesa, mas como eu estava em viagem, houve o adiantamento do horário da mesa. Esse trabalho, na verdade, ele decorre de uma parceria com minha orientanda aí, Iris Maria Tomé, mas foi um trabalho desenvolvido a partir de uma disciplina que nós ministramos no programa de pós-graduação em Geografia da Regional Catalão, chamado Produção e Percepção de Paisagens. Então a gente vem ministrando essa disciplina há algum tempo, e este ano nós trabalhamos a obra de Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, onde nós procuramos mostrar um pouco das diferentes paisagens apresentadas no contexto dos anos 1940 e 1950, através da obra de Guimarães Rosa. Então, foram produzidos 13 artigos, né, sendo que um deles é este aqui, e agora nós estamos em fase também de discussão. Provavelmente nós vamos produzir talvez um e-book constando esses artigos só sobre a discussão das paisagens de Grande Sertão Veredas. Como a Iris estava previsto vir, e ela já tinha feito uma apresentação em PowerPoint, né, mas eu vou me abster de utilizar e vou trabalhar um pouco, né, de uma discussão um pouco maior. Eu vou trabalhar essa discussão a partir da discussão do Cerrado, apresentado por Guimarães Rosa, considerando que Guimarães Rosa deixa muito claro em sua obra que ele faz uma discussão pautada na delimitação de territórios no ambiente do Cerrado. Agora, que territórios Guimarães Rosa procura apresentar e discutir? Considerando que, pelo aspecto de formação de Guimarães Rosa, ele é um filho da região do Cerrado, então ele é um serradeiro, ele é de Codesburgo, Minas, cursou medicina, foi diplomata, somente depois disso que ele retorna, nos anos de 1945 e 1952, ele faz duas expedições para o interior de Minas, Bahia e Goiás, é onde então ele vai, né, buscar subsídios, vai buscar ferramentas para construir a sua obra Grande Sertão Veredas. Então, o contexto, o território que ele procura apresentar neste ambiente cerrado é o noroeste de Minas, o sudoeste da Bahia e o sudeste do estado de Goiás. Então, primeiro, esta obra ela foi construída num contexto bastante específico dos anos 1950, porque ele publica a sua primeira versão no ano de 1956. Segundo aspecto, ele apresenta um território muito regionalista, um contexto extremamente regionalista, e um outro aspecto é que ele apresenta o sertão segundo a percepção de personagens que vivenciavam ou vivenciaram aquele contexto. Ele fundamenta a sua descrição com base, né, em três personagens: Riobaldo, Giadorim e Manuel Alves. Um outro aspecto que ele considera uma cartografia do Cerrado e suas diferentes fitofisionomias. E muito interessante que ele dá um destaque muito grande para a fitofisionomia de Veredas, porque naquele contexto regionalista, e ainda continua sendo, as veredas, né, eram e são importantíssimos territórios para a obtenção de água. E aí ele apresenta essa discussão, essa percepção, de uma forma muito detalhada, em alguns casos até mesmo minuciosa, cheia de particularidades e de sincretismos, principalmente sincretismos religiosos, né, que eram vivenciados pelos moradores daquela região. Um outro aspecto é a questão do vocabulário. Quem já leu Guimarães Rosa e já leu Grande Sertão Veredas, né, consegue perceber que o vocabulário é um vocabulário regional, coloquial e difícil percepção ou compreensão para quem não vivencia aquela discussão. Então, isso é um aspecto muito marcante também nessa paisagem do Grande Sertão Veredas. Um outro aspecto também que nós temos que considerar da importância desta obra de Guimarães Rosa é que, a partir da sua descrição, o governo federal utilizou toda a sua descrição para fazer a delimitação ou servir como referência para a criação do Parque Nacional Grande Sertão Veredas. Então, segundo os documentos de criação desse Parque Nacional, leva em consideração, né, a descrição regional e o trabalho feito por Guimarães Rosa. Um outro aspecto que nós temos que considerar, mesmo sendo no contexto aí dos final dos anos 1940 e 1950, a obra de Guimarães Rosa continua bastante real e bastante presente no contexto do Cerrado. Então a gente diz que a obra de Guimarães Rosa continua lendo o sertão brasileiro, continua lendo o contexto do Cerrado e suas diferentes cartografias. Então, tanto esse texto que a Iris e eu apresentamos, como os demais, apresentam diferentes percepções, logicamente com diferentes cartografias, com diferentes percepções, mas sempre levando em consideração o aspecto da vivência dos personagens no contexto do Cerrado brasileiro, do sertão brasileiro. Qual é a importância desta obra para a geografia? O que a geografia tem utilizado dos escritores regionalistas para se apropriar de conhecimentos que muitos têm, a ciência geográfica tem deixado de discutir? Então, não só Guimarães Rosa, mas nós temos outros, né, escritores regionalistas do Brasil que têm feito uma descrição minuciosa, pormenorizada, do contexto geográfico do Brasil. Eu utilizo também, uma das finalidades que nós estamos apresentando esse contexto, essa discussão, é nós apresentarmos para a ciência geográfica a necessidade de nós retomarmos essas discussões. A geografia está muito preocupada com o modernismo, com o pós-modernismo, e estamos esquecendo de trabalhar os nossos clássicos regionais. Vamos trabalhar em Goiás. Quando que a geografia tem discutido Carlos Bernardes, o Carvalho Ramos, né, e outros autores que têm trabalhado na geografia do contexto brasileiro, né, os sertões, né, têm trabalhado muito bem o contexto do Nordeste, Vitor e Alves Severino. Então a gente tem trabalhado isso no contexto da pós-graduação e tem aparecido resultados muito, muito bons. Nós estamos falando do contexto do interior, mas nós também temos o Luiz Azevedo, que é um outro naturalista que trabalha muito bem o contexto urbano, né? através de algo cortiço, e assim outros olhos. Jorge Amado trabalha muito bem o contexto do Nordeste, principalmente o Nordeste baiano. Como a geografia tem utilizado dessas obras para se referenciar? Muito pouco. E a gente tem perdido um contexto, um material muito rico para apresentarmos, né, principalmente uma cartografia regionalista, para extrair algumas descrições, né, que são muito preciosas para a geografia. Guimarães Rosa, não só esta obra, mas outras obras, tem uma obra que foi coordenada pelo Patrúcio Danias, né, quando ainda trabalhava na academia, que é justamente em cima dessas duas viagens de Guimarães Rosa. Os Gerais no Contexto de Guimarães Rosa. Então também traz uma descrição muito minuciosa. Na realidade, ele trabalha em cima dos dois livros relatos de Guimarães Rosa, justamente nessa região do Contexto Cerrado. Eu só gostaria de terminar e reforçar que a geografia precisa trabalhar mais o contexto dos autores da literatura, principalmente as literaturas voltadas às questões regionais, locais, porque essas literaturas, elas trazem uma descrição muito interessante e muito importante para o Brasil. Elas leem o Brasil. No caso de Guimarães Rosa, Guimarães Rosa continua, ele leu e continua lendo o Cerrado. Então, eu encerro com essa afirmação. Obrigado. Antes de passar para o debate, que a gente vai abrir para uma rodada de perguntas, eu queria falar algumas palavras. Retomando os três trabalhos que foram apresentados, o que a gente acaba tendo na mesa e um pouco no próprio evento, são pesquisas que oferecem uma leitura sobre o mundo, né? O mundo aqui assume diferentes escalas. Então, nós temos um mundo pensado geograficamente num trabalho de geografia e literatura apresentado pela Thalita, numa aproximação com a Lisboa de Fernando Pessoa, no trabalho da Maria Lívia com uma escala diferente, que é o Salvador e a Bahia de Jorge Amado, e no trabalho agora concluído pelo Idelvone, essa escala mundo com o sertão da obra de Guimarães Rosa, né? As pluralidades de leitura, de métodos e de aproximações que estamos construindo, cada um ao seu modo, a seu tempo e no seu lugar, com a literatura e com a arte, acaba indicando que o debate está em pauta. E acho que só por isso já tem que ser comemorado, né? Porque a gente tem trabalhado já há algum tempo na busca por espaços como esse, que a gente possa nos aproximar nossas pesquisas, nossos trabalhos, e construir relações para compreender o mundo sobre a geografia com esses olhares distintos que a arte permite, né? São as percepções do lugar e da paisagem a partir do Fernando Pessoa, do Jorge Amado, do Guimarães Rosa e de muitos outros que foram apresentados trabalhos antes destes, que têm construído essa pluralidade e construído um caminho para a gente pelo menos nos aproximar, para nos encontrar, né? Os anais do evento que nós todos recebemos estão lá, todos os trabalhos na íntegra, porque a gente fica sempre, quando termina alguma apresentação, querendo um pouco mais. Eu acho que o Guimar fez uma fala antes da gente ir para o almoço falando disso, né? Que a gente quer espaços que a gente possa falar mais, né? Mas a gente precisa construir lugares para diálogos, né? Que a gente possa também não só falar e apresentar, mas que a gente possa também escutar, conhecer, né? Participar disso de uma outra maneira. Eu comecei falando um pouco disso no início da mesa, né? A gente está tentando construir ou desconstruir estruturas que são rígidas e que são de desenhos de eventos que a gente conhece, do qual participamos há bastante tempo. Eu acho que a gente fica sempre com a impressão de que eu queria um pouco mais do trabalho que está sendo apresentado, dos que já foram apresentados, mas vale a pena lembrar e registrar que a gente tem o trabalho completo de todo mundo nos anais e outros que não foram apresentados, né, no evento, mas que estão lá e que podem ser conhecidos por todo mundo depois, ok? Então vamos fazer uma rodada de perguntas, a gente abre para uma rodada, para as pessoas que queiram fazer intervenções, sejam considerações dos trabalhos que já foram apresentados, desses que foram apresentados agora, perguntas diretamente para para os nossos pesquisadores que estão nessa mesa. Quem quer começar? Alguma consideração? Contribuição? Comentários? Nenhuma? Podemos encerrar? Temos uma ali. Vamos chegar o microfone aí, peraí. Ótimas, eu vou tentar ser bem breve para o professor que está falando, né, falou da necessidade de a gente retomar os clássicos. Se não der para responder, né, eu preciso de uma reflexão nossa, mas sobre qual perspectiva a gente retomaria esses clássicos, né, essas literaturas regionalistas. Não sei se a sua proposta seria mais do que de tempo para falar. Você já pensou que metodologia então aplicar a esses clássicos, já que a gente não tem mais tanta necessidade da descrição pela documentação ou pelo conhecimento desses lugares, que essas obras já foram exploradas nessas perspectivas, né? Nas décadas de 60, 70, quando se começou essa aproximação com a geografia. Não sei se eu fiz entender. Sim. Alguém mais? Joyce. Pessoal, é o seguinte, obrigado pelas três falas. Vocês têm possível pensar isso? Como vocês pensam? Uma possível construção metodológica a partir das obras literárias, os livros, pode ser um poema, fundamentalmente com a prosa, de tentar trabalhar com a ideia de camadas de tempo no espaço. Por exemplo, Grande Sertão Veredas. É possível de pensar um estudo com literatura, tendo uma análise comparativa daquilo que o Guimarães Rosa apresenta como sertão e as suas veredas, num dado momento, com os elementos do sertão e das veredas hoje? Pensar a Bahia, por exemplo. Como que a Bahia foi pensada num dado momento, e como os mesmos caminhos, às vezes as mesmas ruas, os mesmos atalhos podem ser postos hoje. Um pouco na aproximação com a Adriana está falando também com a perspectiva dos roteiros geográficos. Um pouco talvez uma metodologia de camadas de tempo que vão se colocando da literatura para uma condição mais atual, contemporânea. Obrigado. Alguém mais? Fechamos então? Vamos para as considerações? Quem quer começar? Deu foi? Adriana, você coloca uma questão muito interessante, tanto você como eu. Qual o método para se trabalhar isso? Mas a primeira coisa que nós temos para trabalhar a geografia, muitas vezes nós temos que esquecer de metodologias. Vá para campo e procure assimilar as paisagens de acordo com a percepção própria, natural dos indivíduos. Então, às vezes a gente fica procurando, desculpe a expressão, cabelo e ovo, e a coisa está tão fácil da gente perceber, que a gente fica criando modelismos que a ciência nos impõe. Trabalhar a geografia, muitas vezes, é a gente descamisar desses modelismos e ir para a realidade, para o contexto real e abstrair as percepções. Isso é uma geografia nata, própria do indivíduo, própria do eu biológico, antes do eu sujeito social. É lógico que, depois, no segundo momento, quando a gente vai dar uma formatação, desse conhecimento abstraído, nós vamos necessitar talvez de aplicar alguma metodologia, algum método de organização desse potencial. Quando você coloca aqui, qual seria esse contexto hoje atual, né? É lógico que a inserção dos processos de ocupação a nível, principalmente do Cerrado e parte da Caatinga, trouxe algumas alterações muito consideráveis. Mas, principalmente no contexto das veredas, do Grande Sertão Veredas, continua praticamente quase a mesma coisa. Eu convido vocês a visitarem a cidade de Sagarana. Eu passei lá 3 anos atrás, né? Então, Sagarana, Urucuia, Tanquinho, é onde está o Parque Grande Sertão Veredas. Eu achei muito interessante. Eu cheguei na cidade, na igrejinha de Sagarana, que é muito interessante, um outro aspecto, geralmente elas são brancas com as portas azuis. Estava, né? Bois de carro deitado à sombra da igreja. Então a cidade é aquele contexto muito bucólico ainda. Então esta região ainda apresenta um sertão muito próximo deste contexto de Guimarães Rosa. É lógico que, né, a população, de um modo geral, clama pela chegada do desenvolvimento, mas ainda a gente consegue ver muita coisa. Agora, é lógico, né, que nós também temos que ter a capacidade de fazermos as críticas e as assimilações da forma como esse sertão vem sendo ocupado e vem sendo aculturado, né? Então, essa cultura serradeira, né, que o senhor Marcelo Mendonça tem trabalhado nesse contexto, vem sendo alterado muito mais pela pressão do produtivismo, dessa agricultura moderna. Então, é mais ou menos isso que nós gostaríamos de colocar. E já passando para as meninas aqui, aproveito a oportunidade para agradecer a oportunidade de ter participado na mesa ontem e elogiar o formato do evento, né? É um evento que dá a oportunidade de todos verem, né, nessas sessões conjuntas. É um novo formato, eu acho que é isso que a geografia está precisando, né? Largar nesses movimentos muito grandes que a gente acaba não discutindo na arena. Esse aqui não, esse aqui trouxe a oportunidade de todos verem conjuntamente e discutir ao mesmo tempo que pudesse. Então, parabéns à organização do evento. Acho que eu também vou começar agradecendo, que na hora da apresentação fica meio preocupada e nervoso. Eu não agradeci, também queria agradecer estar aqui. Um pedacinho de mim estar aqui em Goiânia, que eu tenho família aqui, então eu estou feliz também de estar aqui participando. Essa questão das camadas de tempo, acho que a literatura permite muito isso, apesar de ter alguns cenários ou paisagens, enfim. Que continuam iguais ou mudaram muito pouco, acho que é totalmente possível analisar, fazer comparações, né, temporais do que foi representado na obra e do que acontece hoje, mas até indo além. No caso da fenomenologia, por exemplo, a gente traz muito para o presente, né? A gente permite que o passado da obra seja trabalhado, aí assim, já relativizando a questão do tempo, né? A fenomenologia permite um pouco isso, misturar, não só comparar, mas dar uma misturada, porque acaba que quando a gente interpreta a obra literária, a gente está trazendo o nosso olhar de hoje, então já tem o presente ali na... Acho que é isso. Obrigada, gente. Bom, eu não, nesse momento, não tenho muito a acrescentar, somente agradecer, né, por essa oportunidade e dizer que às vezes assim, o cientificismo, ele assusta um pouco a gente, principalmente quem está iniciando, né? Restringe um pouco e acaba criando, né, gente, uma certa resistência. Um pouquinho de medo, mas eu acho que a geografia, ela consegue ser superior a tudo isso, né? A geografia, ela é rica, ela é maravilhosa, ela nos gera uma série de possibilidades, ela é inesgotável, né? Incansável, e assim, sempre que a gente se predispuser a olhar a geografia, ela sempre vai nos trazer uma nova reflexão, uma nova maneira de ver as coisas, de refletir, de compreender, né, esse espaço geográfico que é o grande centro de tudo, né, e é quem comove a gente, que faz a geografia existir, enfim. Eu agradeço. Antes de encerrar, só para aproveitar a bola levantada pela Adriana e pelo Jones, a Adriana levanta uma bola que é boa demais de bater, boa demais de conversar, e acho que tem dois trabalhos, que remetem a dois trabalhos que eu quero citar, que é o do Suzuki, da Crônica do Mário de Andrade, e do Egmar, com o trabalho da Dança da Natureza, que é um artigo antigo, mas que eu uso até hoje com os alunos. Os dois falam de uma questão que para mim é fundamental para esse debate sobre o método que a gente trabalha dentro da geografia e literatura, ou da geografia e a arte, as aproximações, para usar um termo merleau-pontiano, as aproximações que a gente tece com as outras áreas, né? O Suzuki defende isso já há bastante tempo, que é, seja qual for a dobra que eu vá fazer entre a geografia e a literatura ou a arte, eu tenho que partir de uma geografia consolidada, forte o suficiente para que ela encontre uma outra disciplina e não faça dela simplesmente uma ilustração, para que não faça dela apenas algo que venha para imprimir uma qualidade ao meu trabalho geográfico, mas que eu possa construir diálogo permanente com ela. E aí eu preciso partir de uma concepção de geografia mais consolidada, seja qual método eu for utilizar, né? Nós tivemos três citações agora nessas considerações, né? O professor cita a percepção, que é uma matriz que pode ser utilizada, a própria organização e sistematização, que é própria de um método mais positivista, também pode ser utilizada, ou até a reflexão colocada pela fenomenologia. A tributária de Husserl tem várias escolas, né? Eu posso pegar Heideggeriana, Merleau-Pontiana, Sartreana, qualquer uma dessas leituras vão me levar a um bom trabalho. Eu preciso é partir de uma geografia que tenha, assim, aí uma estrutura mais consolidada, uma compreensão mais arcabouço teórico, mais consolidado, para a gente poder, de fato, construir as aproximações da geografia com a literatura ou com a arte, né? Então, acho que vale a pena pontuar. O que estamos tentando construir são justamente essas aproximações por terrenos que ainda estão sendo construídos por nós mesmos, sendo pisados por nós mesmos, e essas aproximações podem ser feitas por escolas metodológicas distintas, né? Mas cabe sempre partir desse comum que já foi trilhado antes, o Legmar, o Suzuki e muitos outros que já estudaram, que também reforçam a necessidade da gente sair de uma ciência ou da compreensão de uma ciência mais robusta. Bom, é isso. Agradeço, então, também como os outros, a oportunidade de participar do evento, de ver mais uma edição do Sigel Interarte, de ver a consolidação de um desenho que a gente pensou lá em São Paulo. Acho que a gente também avança muito para esse novo formato e daqui a gente vai cada vez melhorar mais. Os anais contêm outros trabalhos também, como já coloquei, e a gente encerra. Eu queria agradecer a participação da Maria Lívia, da Thalita e do Idelvone, que trouxeram três trabalhos de matrizes distintas, mas com contribuições muito interessantes. Obrigada pela organização do evento, aos três, e a gente finaliza essa mesa para ir para o encerramento do evento. Obrigada!